me salvou. Testemunha viva da guilhotina. Então o giro pisca, só vai arrastar a mó chave. Evito a laje dos bicos, eu tô na laje. Visão plana e plena realidade, noite serena. Toma cuidado, muito cuidado. Mal anda por aí, não manda recado. Cê vai ver, já foi, foi mais um. Que isso cê vale o que tem, é novidade a ninguém. Não vem com essa que aprendiz é refém. Não levo essa, deixa no gelo mesmo. Põe o recheio, chama todas e todos sem receio. Eu vejo a positividade, mas eu desejo prosperidade, bons ventos, merecimento, fidelidade aos parceiros e bons ventos. Que levo o que for de ruim, enfim. Que levo o que for de ruim. Só basta saber acreditar no sonho. Existe chegar por pouco. Vou te dizer, já pensei em ligar. Foi melhor repensar, ficar no rap só. Que de um por um vai não volta. Falta resposta e querem saber. Não vai se envolver. Você por você, você por você, você por você. Vai saber quem é bom ou não. Só com o convívio de quem vai ter a compaixão. Lamentável, vou te dizer, já pensei em bicar mesmo. Ficar no rap só foi meu remédio. Exploração de filhas da puta, meu veneno. Pisada no calo, aumenta o estralo. Aí cê vai ver no que deu. E tudo isso perdeu o fio da meada. No final das contas, seu corre deu em nada. Reflita muito desnecessário. Querer algo que não te perdesse ao invés de conquistar. Bens materiais ficam quando a gente vai e a vida não volta. E contato jamais que restou de você foi só o que fez, o que plantou e mais talvez. Então, se é minha vez, sem saque, já rezei por votos reais. Digo mais, digo mais. Eu rezei por votos reais. Só basta saber acreditar no sonho. Mesmo de chegar por pouco, vou te dizer, já pensei em ficar. Foi melhor repensar, ficar no rap só. Que de um por um vai não volta. Falta resposta e querem saber. Não vai se envolver, você por você. Nessas horas, irmão, é você por você. Nessas horas, tá ligado? Eu pego e vejo assim, mano, eu tô...